primeira vez, mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o litro. Como assim? Ou mais a cada dose que desce, dá uma vontade de ligar. Vou enfiar algo na mente pra vontade passar. Eu tô na fila de transplante, procurando alguém compatível. Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo, eu te lambuzo mais de novo. Esquecer ela antes de secar o litro. Ou mais a cada dose que desce, dá uma vontade de ligar. Vou enfiar algo na mente, na sua casa eu vou chegar. Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo, eu lembro de você de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo, eu vou é te pegar de novo.